minha corda de marear. A quilha e o mastro do meu barco, o meu fio de prumo, minha rota, meu rumo, minha rota, meu rumo. A vertical certeza das minhas incertezas, a redonda segurança das colunas gregas. Navios, a âncora, o porto, eras o cais, o que com um só gesto, o que com um só gesto aplacava os temporais. E era o voo, e eu era a gaivota, e era o voo. Travo o teto, eras a casa, o caboclo alicerce dos meus dias, o farol enseada, o mar onde me perdia, a praia onde me achava. Eras o sol que dentro de mim ardia, e tu eras o sol.